de acreditar. Mas como servo de Deus, eu conto e posso aprovar. Em sobre o Santa Catarina, esse fato aconteceu. Quando o povo se reunia para louvar o nosso grande Deus. Nesta hora apareceu. Foi trazido por três cavaleiros. Era um homem muito valente. E o touro pegaram no laço e soltaram no meio dos crentes. Cada vez mais se enfureceu. O pastor levantou a mão. Em nome de Jesus ele repreendeu. O povo todos clamavam e Deus teve compaixão. Os cavaleiros se apavoraram porque o touro caiu no cansado e a passo ele voltou. Os cavaleiros apavorados, seu culto continuou. E cumpriu-se as escrituras, foi Jesus mesmo quem falou. Onde tem dois ou três reunidos,